Eu achava que sabia amar. Querida Julie, a tristeza que seus defeitos lhe causam me incomoda quando a considero apenas pelo lado negativo. É de fato doloroso para você pensar que, em momentos difíceis, desapontou seu amado em muitos sentidos e não o amou como ele merece. Mas há um lado positivo também. Muitas pessoas se julgam moralmente impecáveis por jamais terem assassinado alguém ou roubado um banco. Seu horizonte espiritual e moral termina aí. No entanto, quanto mais amamos, mais sensíveis nos tornamos, inclusive às nossas pequenas faltas, que, embora imperceptíveis a olho nu, se tornam visíveis sob a lente de aumento de nosso amor por outra pessoa. Quantas oportunidades perdemos de dizer a palavra certa ou de antever a dificuldade do outro e ajudá-lo quando ele precisa? Quem ama de verdade descobre que seu amor é imperfeito e lamenta esse fato. Queremos que o nosso amor seja forte como uma torrente, claro como água pura, ardente como fogo, terno como a brisa leve. Mas, na verdade, apenas quando o amor atinge o nível supernatural, se tornando uma partilha do amor de Cristo, é que se transforma naquilo que deseja ser. O fato de você estar desiludida com as falhas de seu amor por Michael indica que aprimorou seu conhecimento de si mesma. Quando vocês se casaram, há 2 anos e meio, você acreditava ser capaz de amar muito alguém para que o amor seria sempre o principal elemento da vida. Você achava que sempre estaria disposta a abrir mão de tudo pelo seu amor. Hoje, você sabe por experiência própria que viver o amor não é fácil. É muito tentador achar que tem Michael para sempre, pedir em vez de dar, fazer exigências quanto ao comportamento dele e ao mesmo tempo se ressentir até das menores críticas, embora justas, que ele lhe faz. Tente considerar esse novo conhecimento que adquiriu sobre si mesma como um motivo de esperança. São muitas as ilusões que temos a nosso respeito. É extremamente fácil nos imaginarmos heróicos, altruístas, generosos e humildes. Quão doloroso é descobrir que estamos longe, muito longe de possuir as nobres virtudes a que aspiramos. E, no entanto, o verdadeiro autoconhecimento demanda que encaremos esse fato. Você não notou o profundo vínculo que há entre o amor e a humildade? O amor é grandioso e glorioso, mas é revestido pela humildade. Você pode ser um gênio da matemática e ser muito orgulhosa. Você pode ter um controle de ferro sobre a sua vontade e ser muito orgulhosa, mas você não pode amar e ser orgulhosa. O amor é uma escola de humildade. Nesse momento, a descoberta de suas imperfeições a tornou mais humilde. Porém, não há motivo para o desespero que mencionou. Você não conseguirá cultivar um amor mais profundo caso se desespere de sua capacidade de amar. Não é o desespero uma resposta tão equivocada quanto a confiança cega em sua capacidade de amar? Ambas são, na verdade, respostas motivadas pelo orgulho. Assim como se julgava capaz de amar, e na prática não era, é um equívoco se julgar uma mulher fria e orgulhosa, incapaz de amar quem quer que seja. Você não é nenhuma das duas coisas, e pensar o contrário é trocar uma cilada por outra. Pelo contrário, faça dessa descoberta tão significativa uma ocasião para reconhecer a sua fraqueza e tente, com a ajuda de Deus, aprender a amar melhor. Um bom nadador não se permite dominar por uma onda poderosa, ele a usa em seu benefício. A descoberta dolorosa de suas imperfeições pode também ser utilizada para sua santificação e para o aperfeiçoamento do seu casamento. Tudo na vida deve ser uma escola do amor. Julie, você está crescendo a cada dia. Agora você vê com clareza coisas que lhe eram espiritualmente invisíveis há poucos meses. Para mim, isso é sinal de um grande progresso. Não perca de vista o fato de que a sua avidez pela bondade perdura apesar das suas faltas. Tenha confiança de que com a ajuda de Michael e de Deus, o amor de vocês evoluirá até a sublime comunhão a qual todos os casais casados são chamados. Quando Cristo curou o menino possuído, perguntou ao pai da criança, "Tu crês?" E o pai respondeu, "Sim, eu creio. Venha em socorro à minha falta de fé." Do mesmo modo, você e Michael devem dizer um ao outro, sim, eu amo, venha em socorro à minha falta de amor. Envio lembranças e o carinho de sempre, Lily.